Seja bem-vindo à Dimensão 42. Beleza? Games na área e hoje aqui pra provar que ninguém precisa de varinha. A gente resolve tudo na base da caneta Bic. Fala galera, meu nome é Bruna e eu tô aqui pra provar que as palavras são sim uma inesgotável fonte de magia. Fala galera, aqui é o Victor e uma mente precisa de livros da mesma forma que uma espada precisa de uma pedra de amolar. Bonito isso aí, hein, cara? Bonito, poético. Porra. Bem poético. Então galera, tô reunido aqui com o pessoal hoje da Fefeleche aqui da Letras. Dois biletristas no último ano de faculdade já. Já passaram por muito perrengue na sua vida. E estamos aqui hoje reunidos para falar o que a gente entende de melhor, não é mesmo? Livros. Vou perguntar em tópicos e cada tópico eles têm que me indicar um livro para vocês lerem. E é para ler todos, hein? Beleza? Beleza. Beleza. Aumenta o som, DJ. O primeiro tópico aqui, galera, é um romance histórico. É, o meu romance histórico chama Tristan, Cavaleiro de Arthur. Eu não lembro o nome da autora, eu sei que é uma historiadora formada na USP. E ele junta a lenda celta de Tristão e Isolda junto com o contexto histórico da Grã-Bretanha. É muito legal, leia com lencinho porque você vai chorar no final. Bom, eu resolvi ir pra uma pegada um pouco mais nacional e eu vou recomendar a Olga. É muito emocionante, acho que dispensa comentários, todo mundo deve conhecer a história já. E embora eu ainda não tenha lido, conheço muita história e o filme também é muito sensacional, é mais do que recomendado. Bem triste também. Só livro tragédia hoje aqui. Quer falar, só pra sentir chorar. Só tragédia. Bom, pra animar um pouco aqui, eu vou falar da trilogia O Século, que é do autor Ken Follett. O cara já dispensa comentários, foi responsável pelo Pilares da Terra, que é outro grande sucesso. Mas eu quero trazer aqui a trilogia O Século, que são três livros que mais parecem três chaprocas de gigante. Tem tantos nomes quanto Game of Thrones. É um pouco diferente do Game of Thrones porque ele é romântico. A parada dele é construir os romances entre as personagens. Ele trata cinco famílias ao longo dessas três obras. Então a primeira obra, Queda de Gigantes, vai falar sobre a Primeira Guerra até comecinho da Crise de 29. O segundo livro já vai tratar a Segunda Guerra, obviamente. O segundo se chama Inverno no Mundo, eu acho. Não sei, o editor vai corrigir aí qualquer coisa. E o terceiro já vai falar da Guerra Fria, Eternidade por um Fio. Os três são ótimos. Esse terceiro, ele é o que mais tem anos, né? Porque vai dar praticamente da década de 50 até a eleição do Obama nos Estados Unidos. Caramba. Que o terceiro ele tem foco no personagem negro. É bem legal. Recomendo pra vocês lerem os três em uma semana, que nem eu fiz. Boa sorte. Ele é zica, ele. É Leviosa e não Leviosa. A resposta pra vida, o universo e tudo mais. O livro que você devorou mais rápido? É, o meu foi O Hobbit. Teve outros, mas o que eu lembro agora foi O Hobbit, que eu li em 2 dias. E foi muito bacaninha, gente. Leiam o Hobbit também. Bom, não consigo lembrar o certo mais, o que eu li mais rápido, mas um dos que eu li bem rápido mesmo foi o próprio volume 1 das Crônicas de Gelo e Fogo, Game of Thrones. Eu acho que eu li ele em 2 dias também. Caraca. O livro que eu li mais rápido, na verdade, foi uma saga, que foi a Percy Jackson e os Olimpianos. É a primeira saga da antítese do Harry Potter. Tava viajando de férias pra praia e eu não sei porquê, em vez de eu aproveitar a praia, eu li os 5 livros em 5 dias. Eu tava lendo um livro por dia, praticamente. Tão rápido que eu li. Eu li os 5 numa sentada só, praticamente. Eles são livros curtinhos, eles são gostosos de ler e a trama dele é muito envolvente. Então, você tá lendo pra puta, para esses negócios, não posso parar de ler. Nossa, tem isso e aquilo. Eu não vou dar spoilers aqui, mas é uma saga muito boa. Quando se joga o Jogo dos Tronos, ou vence ou morre. Não existe meio termo. O livro que te obrigaram a ler e que você adorou. Lembrando que aqui não é só vestibular. Chegou um amigo e falou, lê isso aqui. Não, vou falar um livro do vestibular, que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu já tinha tentado ler antes do vestibular e tinha achado um saco. Quando eu vi que tinha caído na lista da FUVEST, eu quase chorei, porque eu falei, meu, vou ter que ler essa porcaria. E, gente, é um livro do caralho. Leiam Memórias Póstumas de Brás Cubas. O meu também vai ser um livro de vestibular. embora a Bruna odeie querer me matar, eu amei ler a Sema. Por quê? Não sei, gente. Eu gostei, é muito bom. E eu amo os cabelos negros com a asa da Graúna. Meu Deus. É brincadeira. Mas então, foi Iracema. Eu gostei muito de ler, embora tenha muita gente que deteste. Eu acho que é muito... A linguagem, eu acho que eu gosto da linguagem, porque é muito poético, é muito bonito. Mas eu acho que você tem que ir um pouco preparado pra ler, assim, sabe? Ter a mente bastante aberta, porque ele é muito romantizado, ele é muito... Principalmente a parte da flor, gente. Foca na parte da flor que vocês vão entender. Certo, o livro que me obrigaram a ler, que eu gostei, foi ainda no... Acho que final do fundamental, começo do ensino médio, que era As Aventuras do Bolacha. A professora tava tentando variar um pouco, né? Chega de Fernão pelo Gaivota e Brás Cubas e Machado de Assis. Ela trouxe uma coisa mais infanto-juvenil. E eu li como obrigação, né? Logo na primeira página eu já fiquei, assim, apaixonado pelo livro. Porque ele é muito, muito nostálgico, ele é muito lúdico. Eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas eu lembro que o autor fez, acho que Letras no Mackenzie, uma parada assim. E são livros geniais, ele é bastante lúdico. São crianças, é tipo Goonies, acabando com máfia de figurinhas carimbadas e esse tipo de coisa. Bem legal o livro, é bem legal. Esse primeiro, mas tem vários. Eu lembro que daí tem outra personagem que se destaca, que é a Berenice. Daí ele começa a focar na menina. Genial, genial. Muito bom esses livros. Eu sou fogo. Eu sou morte. Um livro que você está louco para ler. Eu quero ler O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Já baixei ele, mas a faculdade não tá deixando eu ler ele. Mas eu vou conseguir ler. Até o final do ano eu vou ler sim, gente. Recomendo. Bom, acho que o livro que eu tô com bastante vontade de ler agora é Senhores de Solidão, do Gabriel García Márquez. Porque é mais do que recomendado por todo mundo que já leu, que eu conheço. Já me recomendou, então acho que eu vou gostar bastante. E ele é um expoente bem grande de realismo fantástico. Um tipo de texto que eu quero ter contato, que eu ainda não tive. Então acho que 100 anos de solidão. É um livro que eu tô louco pra ler faz tempo já. É do já renomado best-seller, nosso querido Eduardo Spohr. Escreveu A Batalha do Apocalipse, livro lá de 2005. E até hoje eu não consegui ler ele. Assim que der tempo eu vou ler, porque parece um livro bastante interessante, né? Ele é épico, praticamente fim do mundo. Bastante uso da... Bom, é totalmente embasado na cultura judaico-cristã. Então tem o anjo Gabriel, tem o anjo Miguel e eles entram em guerra. E já me deram os spoilers do livro, mas mesmo assim eu quero ler. Muito bom também. Quem já leu, manda um salve aí, que é nóis. Okay. Normalmente se começa uma história pelo começo, mas decidi começar pelo fim. Galera, agora a sua saga favorita. A minha saga favorita é Senhor dos Anéis. Novidade. Porque Tolkien é maravilhoso, gente. Leiam Senhor dos Anéis. Que mané de Senhor dos Anéis, nada. Leiam Harry Potter, porque é muito mais legal. Brincadeira. Eu acho muito... Não e morreu depois de falar isso. Ah, eu vou ser sincero. Eu tentei ler A Sociedade do Anel, mas aquela festa do Bilbo, eu não sobrevivi no teste. Eu ainda nem tentei. Vocês nem chegaram ainda em Tom Bombadil, gente. Tão Bombadil é um desafio a sair de lá. Mas então, eu escolhi Harry Potter porque cresci lendo Harry Potter, então, tendo contato com os filmes e tal. Então, acho que contribui muito pra minha vida de leitor como um todo. E me marcou bastante. Não tem, assim, uma saga favorita específica, eu gosto de várias. Gosto da do Harry Potter, gosto da do Percy Jackson. Senhor dos Anéis eu gostaria de gostar, mas não tem como. Assim, já tá bom pra mim, mesmo não tendo visto os filmes. Ah, o ciclo A Herança do Eragon também é muito bom, eu gosto bastante. Dos Instrumentos Mortais lá, os três primeiros livros também são bons, então... É, eu tenho várias sagas. Eu descobri que os deuses do Olimpo existem. Saga que se cagou no meio do caminho. E tava bom, pai, mas daquela broxada. Ah, não sei se pode ser considerado uma saga, mas As Crônicas de Nárnia. Algumas crônicas do livro são muito boas, mas aí as últimas são um saco, tanto é que não tô nem conseguindo adaptar elas, porque elas são chatas pra porra. Eu vou pro lado nacional de novo, e vou citar Rafael Dracon e Dragões de Éter. Eu sempre gostei bastante de ficção fantástica, e aí, quando eu vi que tinha uma trilogia fantástica brasileira e nacional, né, eu quis quis muito ler logo. E aí eu comprei e fui ler. O primeiro volume me encantou, eu achei sensacional, gostei muito. Aí o segundo já foi bem frustrante mesmo. O terceiro eu comecei a ler e nunca terminei. Tá parado até hoje. A saga que eu tava lendo, que eu citei aqui, foi a do Instrumentos Mortais. Os três primeiros livros são puta que pariu, do caralho. Gostei muito, assim, sabe? A autora soube trabalhar bastante com o próprio universo dela, coisas que já existiam, ela soube adaptar pra segundo, né? O que ela sentiu, o que ela achava. Só que eu acho que teve muito de fanservice. Enquanto os três primeiros, você sente que o livro é dela, os três últimos ela quis entregar pros leitores. Foi isso e, meu, não ficou legal, ficou muito chato. Eu li até metade do sexto e eu já não aguentei, aí eu tive que largar porque, puta, tava insuportável, de verdade. Você gostou, mas que tem vergonha de falar? Ai, tem muitos livros que eu gostei e tenho vergonha de falar, mas eu vou falar de um livro que do André Bianco, o sétimo, e na época eu achei sensacional. Foi o livro, o primeiro livro que eu li que era muito extenso, acho que ele tinha umas 800 páginas, e eu achava aquilo maravilhoso, e agora eu tenho vergonha de falar que eu gostava daquilo. Mas eu recomendo, gente, é legalzinho. Leiam. Eu só tinha 13 anos. Olha como eu era uma adolescente evoluída. O meu também tem a ver com vampiros. O meu foi do Saga Crepúsculo. Eu adorava essa porcaria. Eu tava numa fase da minha vida que eu tava muito, muito apaixonadinho por uma garota da minha escola e ela, eu sabia que ela lia os livros e comecei a ler só por causa dela. E é, o que a gente não faz por uma moça, não é mesmo? Pois é, não é mesmo? Hoje eu nem sei se eu releio ou vou gostar. Eu lembro que eu tenho boas memórias de ler Crepúsculo, Eclipse, Lua Nova, sei lá mais que faz o nome do título lá de que estação do ano, qual a posição do sol no dia. É Leviosa, e não Leviosa. A resposta pra vida, o universo e tudo mais. Um livro que você comprou só pela capa. Ah, eu vi uma coletânea da Jane Austen e era toda rosinha, bonitinha, com bonequinhas, e aí eu adorei. E comprei, e eu nem sabia quem ela era. Gente, olha que ridículo. Enfim, eu comprei e adorei. Eram três livros, era Orgulho e Preconceito, Persuasão e Razão e Sensibilidade. E aí eu li os três, foi uma compra muito bem sucedida, gente. Leiam Jane Austen também. Eu já comprei vários livros só pela capa. Alguns eu gostei, alguns eu detestei. Mas o que eu consigo lembrar agora, o último, eu acho que eu comprei pela capa, foi A Ilha do Dia Anterior, do Humberto Eco. Eu ainda não li, acho que é o último que eu comprei pela capa foi esse. Bom, o meu livro nesse caso, Dragões de Éter, o primeiro, que a capa é sensacional, é muito bonita, as letras são folheadas e o desenho, a folha é diferente e tal, a editora Leia é muito boa pra, assim, questão, né, do visual do livro, é muito bacana, e eu acho que se eu li 10 páginas daquele livro, foi muita. Eu nem lembro da história, pra falar a verdade. Quando se joga o Jogo dos Tronos, ou vence, ou morre, não existe meio tempo. Um livro que você quer ver adaptado nas telas. Lá vai eu falar de Tolkien de novo. Eu quero que adaptem o Silmarillion. Eu sei que vai ser uma barra conseguir adaptar aquilo. Mas como eu não consigo ler ele todo, talvez assistindo me dê essa empolgação de conseguir. Tenho fé. Tem um livro muito... fudido. É muita história dentro do livro, é muita coisa imaginativa e tal. Tem partes que nenhum autor sabe identificar que realmente é. Tipo, Balrog tem asa? Balrog não tem asa? E aí? Eu também gostaria de ver adaptado nas telas, mas não fazer três filmes. Ah, eu acho que provavelmente eles iam fazer uma trilogia, tá? Ah, mas aí nesse caso encaixar porque tem bastante história, né? É. E eu acho que pra mim também seria o Silmarillion, Contos Inacabados e etc. Eu vou ir pra uma trilogia também. É uma trilogia pouco conhecida de uma escritora norte-americana. Chama Beleza Mortal, da Chelsea Kane. Fala sobre uma serial killer e tudo mais. E eu acho que se daria muito bem nas telas, porque o livro todo é muito visual. Até porque se chama Beleza Mortal, porque a serial killer é uma mulher. E é ressaltado o livro inteiro que ela é muito bonita. Então eu acho que é mais um ponto pra mostrar nas telas, né? E esse femme fatale. Eu acho que seria legal. Eu sou fogo. Eu sou morte. Um livro de biografia. Olga, é um dos livros mais maravilhosos que eu já li. Que mulherão da porra era a Olga. Acho que todo mundo tem que ler. Foi escrito por um jornalista chamado Fernando Moraes. E ele pesquisou a fundo a vida dela. Então tá bem legal a biografia. Eu sou louco do Stephen King, então eu vou citar Stephen King. Não é a biografia dele, Coração das Trevas, se não me engano. Ele é meio autoajuda, meio biográfico. Chama Sobre a Escrita, em que ele fala como que foi se tornar um escritor, como foi ser publicado pela primeira vez. E dá conselhos e ajuda, de alguma forma, para quem quer seguir esse mesmo ofício. Então acho que é bem interessante, acho que é um dos meus livros favoritos da vida mesmo. O livro de biografia pra mim, All That Matters, do jornalista Paul Stanley, que é nada mais nada menos do que sobre a banda, a maior banda de heavy metal de todos os tempos, que é o Metallica. Eu tava relendo esses dias e o cara foi a fundo, falou com jornalistas, com a própria banda, ex-integrantes, ex-namoradas, muito importante frisar isso. E cara, ele vai de cabo a rabo toda a jornada do Metallica até indo lá para 2008, 2009, que teve a ascensão, o auge, a queda e ressurgimento, né? É muito bom esse livro, recomendo bastante, tem bastante foto de época, então você meio que mergulha na década de 80 e 90, sabe? Compra muita coisa da banda. É um livro um pouco, como que eu posso dizer? Parcial. Tem os momentos que você sente que ele puxa muito o saco da banda, ele defende muito, sabe? Mas mesmo assim vale muito a pena, porque afinal é o Metallica, né, gente? Então... Okay. Normalmente se começa uma história pelo começo, mas decidi começar pelo fim. Livro com final de explodir a cabeça. Dom Casmurro. Porque é a primeira vez que eu li. Pera. Opa, segura. Tem spoiler? Não. Então desculpa. Continue. Eu achava que tinha sido traição de Capitu. Ah, gente, pelo amor de Deus. Né? Você falou que não ia ter 100 anos, gente. 100 anos vocês não sabem o que Capitu fez? Pelo amor de Deus, né? Enfim. É história. Fala pra eles. É a história. Na história não tem spoiler. Enfim, na primeira vez que eu li, eu achava simplesmente que Capitu tinha traído ele e foda-se. Por que tanta chatice com esse livro, sendo que ela traiu o cara e pronto. Depois que eu li de novo, aí eu percebi que não. Que não dá pra saber se ela traiu ou não, se ele era doido ou não. E isso vai ficar na nossa cabeça o resto da vida, gente. Nossos filhos vão estudar isso na escola. Isso é de explodir a cabeça. Não tem livro melhor do que esse pra explodir a sua cabeça no final. Vai ser difícil competir com essa sua colocação, mas eu vou de novo pro exterior. Vou falar de também um dos meus livros favoritos da vida, que é Precisamos Falar Sobre o Kevin, da Lionel Shriver. Eu não posso falar porque que é de explodir a cabeça, vocês têm que ver. Talvez seja de explodir corações também, então leiam e chorem e fiquem felizes. Também. O livro que me explodiu a cabeça no final foi Assassinato no Expresso do Oriente, da autora Agatha Christie. Que, meu, eu tenho que contar, desculpa, gente. Ó, tem spoilers, se você não quer saber o final desse livro, você quer ir lá, ler e descobrir por conta própria. Pule para o minuto. 18 minutos e 38 segundos. Não lembro qual dos detetives da autora tá nessa obra, mas digamos que é o belga Hercule Poirot. Bom, ele tá nesse trem, tá de boa, no trem assim, vamos dar um rolê aqui no Expresso do Oriente, pá. E rola um assassinato no meio da viagem. Tá só ele de investigador, de polícia. Daí ele começa a investigar. E não lembro agora se tem um legista também no trem ou não. Eu sei que o investigador tá vendo as feridas do morto, né? E ele vê que não tem a menor lógica. Porque tem algumas que são muito profundas. Foram feitas com extrema violência, de atravessar o osso. Mas teve outras que foram muito superficiais. Como se tivesse alguém muito frágil tentado ferir a vítima. Só que daí não ia condizer como... Por que que ia ter umas feridas mais fortes e outras não? Pra umas mais fracas, o cara ia reagir e tal. Então não batia. E todo mundo no trem era suspeito. E ele não conseguia chegar a um parâmetro. Daí ele começou... investigar a vida de cada pessoa. Ele descobriu que todas as pessoas tinham passado em comum com a vítima. Então qual que foi o veredito dele? Todas as pessoas no trem mataram o maluco. Todas tinham um motivo. Meu Deus. Sessão bovina. Que? Que inspiração bovina? Eu descobri que os deuses do Olimpo existem. Meio sangue. Um livro para levar em uma viagem. Bom, já que os dois estão reflexivos aí, vou falar o meu aqui, que é Saga de Eutora Quest, que eu esqueci de falar em sagas, olha só que gênio, uma das minhas sagas favoritas, eu não falei. E meu amigo Rainer, querido amigo Rainer, se você estiver ouvindo isso aí, é nóis, cara, saudades. Essas sagas são 7 livros, mas são assim fininhos, você lendo uma sentada só... Olha, é um livro muito nostálgico, eu gosto muito. Posteriormente fizeram até anime com essa saga. E eu lembro de estar no banco de trás, indo pra praia e ouvindo Scars on Broadway enquanto tava lendo esse livro. Queria explicar a história, mas eu não lembro de metade das coisas, então. Eu lembro que tem tipo um garoto, uma mina muito gata e um maluco que é gigante, o cara grandão. E ele tem que colecionar pedras. Ele tá com um cinturão, ele tem que colocar 7 pedras nesse cinturão pra salvar o mundo dele, uma parada assim. E cada pedra tem um poder específico. Então tem uma que é claramente, outra que dá visões. É muito legal, bem legal. Eu não sei a pronúncia certa, gente, me desculpem. Chama Abadia de Northwest. E é um livro muito curtinho. É o quê? Abadia? Abadia. Abadia de Northwest. É um livro bem curtinho dela e, tipo, cheio de suspense. Você não sabe o que vai acontecer no final. Então é bem legalzinho pra viajar. Eu vou citar um estudo em vermelho. Ó. Oh. Só tem ele de vida inteligente aqui, né? Nossa, é tão cult Sherlock Holmes. Eu me sinto tão jegue. É uma história do Sherlock Holmes, acho que é a única história do Sherlock Holmes que eu li. Eu não vou lembrar direito também, mas é a primeira história que o Sherlock Holmes aparece e tudo mais, então você não precisa ter nenhuma bagagem literária pra ler ele, nem nada. Ele é bem curto e também, por ser uma investigação, te dá ânimo pra ler, né? Então quando você vê, você já leu, assim. Acho que é bem maneiro pra levar numa viagem. É Leviosa e não Leviosa. A resposta para a vida, o universo e tudo mais. O livro com mais páginas que você já leu? Meu livro é Senhor dos Anéis, porque é gigantesco aquele livro. O podcast tem que se chamar Senhor dos Anéis. Não... A Bruna é a louca do Senhor dos Anéis, gente. Me desculpe, mas é o melhor livro de todos os tempos, tá? E foi o maior livro que eu já li, com certeza. Eu vou citar Stephen King de novo, porque eu sou doido do Stephen King. A coisa que foi readaptada pro cinema recentemente foi o livro mais longo que eu li. Ele tem 1,100 e poucas páginas. É uma chaproca. Sim, é uma chaproca. O livro mais longo que eu li, agora eu não vou lembrar qual dos três, mas ou é A Tormenta de Espadas, ou é As Crônicas de Nárnia, né, as 9 crônicas, ou então Eternidade por um Fio. Esses três livros são... Se cair na cabeça de alguém, mano... Mata. Traumatismo craniano. Quando se joga o Jogo dos Tronos, ou vence, ou morre. Não existe medo. O livro com menos páginas que vocês já leram? Ah, eu acho que foi Maquiavel, porque eu li uma edição de bolso e era bem pequenininha. Ah, e o cult aqui é o europeu. Sim, foi o Príncipe de Maquiavel. Não, nunca li Nietzsche, tá? Mas leiam o Príncipe de Maquiavel, gente. Vocês vão ficar maquiavélicos. Por essa vocês esperavam, hein, amiguinhos? Tão culto como a Bruna, eu vou citar André Bianco. Eu se quiser falar, um Dan Brown. André Bianco, só que não foi um livro de vampiros. Por incrível que pareça, ele tem outros livros. Como assim? Que não são de vampiros. Tem o chamado Sementes no Gelo. E é sobre fantasminhas de aborto. Por isso que o nome é Sementes no Gelo. E eles voltam pra pegar os pais. É bem macabro, mas é legal. E ele é bem curto. Percebam o quanto a mente dessa pessoa é perturbada. Eu tinha 12 anos quando li. Europeu. É, o livro mais curto que eu li, eu não sei qual dos dois que é. Se é Quadribol Através dos Séculos ou Animais Fantásticos Onde Habitam. São livros legais, assim, de curiosidade, pra ampliar o universo do Harry Potter. Mas eu acho que foi sacanagem da escritora, agora que eu paro pra pensar. Porque livro pra ganhar fundo e tal. Ela poderia ter colocado umas 200 páginas a mais ali, pô, né? Sim. Mas enfim, isso não entra aqui. Um livro que te deu um chute nas bolas e você ficou em posição fetal chorando. Não tenho bolas, não posso responder. Pera aí, então. Deixa eu reformular aqui. Um livro que te deixou para baixo. Foi 100 anos de solidão. Ele acabou comigo, eu fiquei bem triste. Li ele durante as férias. Por favor, gente, leiam esse livro, mas já saibam que você vai ficar bem triste. Inclusive, ela tá chorando aqui agora. Obrigado, Thiago, por isso. Vendo, gente, que as pessoas fazem. É, um livro que me deixou bem pra baixo foi A Cor Púrpura, da Alice Walker. Enfim, é uma mistura, fala sobre o machismo e o racismo no mesmo livro, e é muito triste. Não quero dar spoilers, leiam o livro. Livro que me deixou pra baixo, não é pra rir. A gente não tá rindo. Delway, Um Gato Entre Livros. E o Miras. Foi por indicação da minha mãe, que ela é maluca por gatos. E esse livro é sobre uma bibliotecária ou alguma coisa assim. Uma mulher que trabalhava numa biblioteca lá nos Estados Unidos. Posso mudar seu nome pra Delway nos meus contatos? Que acha um gatinho lá nos Estados Unidos, no meio de uma nevasca. Se não me engano, o gatinho até queimou as patinhas, né? É muita fofura e tragédia ao mesmo tempo. Meu Deus! Triste. Ok. Normalmente se começa uma história pelo começo, mas decidi começar pelo fim. Pior livro que você já leu? O pior livro que eu já li foi 50 Tons de Cinza. Eu achava que seria um livro bom, que mostraria uma mulher no comando, mas não, gente. É só um livro idiota de um relacionamento abusivo. Não leiam isso. Pior livro que eu li, eu acho, é que eu não lembro de ter detestado muito um livro, mas um que eu realmente não gostei bastante foi Dupla Falta, também, da Lionel Shriver. Engraçado que eu tenho, tipo, um livro dela que eu amo muito, muito, muito, e esse que eu detesto. Enfim, fala sobre um relacionamento que vai se deteriorando ao longo da narrativa, mas eu acho que por eu ter lido esse outro que eu gostei muito, e quando eu fui ler o Dupla Falta, fui com uma expectativa muito alta e acabei quebrando a cara. O pior livro que eu já li, eu acho que foi A Culpa das Estrelas. Ele é muito fatalista, ele embarca muito na tragédia. Eu acho que, na verdade, é até uma falta de respeito com pessoas que têm câncer. Sério, o livro é muito, muito ruim, muito mal construído, muito... É muito nessa, sabe? Parece o Jornal das Nove. É só pegando um relato de que tá sofrendo e vai embarcar na tragédia e ganhar dinheiro em cima disso, sério. Eu descobri que os deuses do Olimpo existem. Meio sangue. Um livro que você esperava mais? Eu esperava mais de um livro que eu li pro vestibular e todo mundo falava que ia ser super foda, mas não foi. Que foi Noite na Taverna. Sim, gente, eu sou velha e foi da primeira vez que eu prestei FUVEST, era Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Todo mundo falava, ai, vai ter necrofilia, vai ter a porra toda. E era só um livro chato, gente, não leiam isso. Não, mentira, leia assim, que é um clássico. Mas não vai esperando muita coisa não, porque não tem. Eu vou citar Festim dos Corvos, das Crônicas de Gelo e Fogo, do Martin. Eu tentei ler ele 3 vezes e nas 3 eu falei, porque é um desânimo, é muito cansativo, é muito prolongado, ele foca só nas coisas que a gente não quer saber, logo depois de ter saído da Tormenta de Espadas, que a gente quer saber dos plots principais. Pode ser uma birra pessoal, mas, enfim, eu não consegui, foi decepcionante. O livro que eu esperava mais, eu acho que eu já falei aqui, é o A Culpa das Estrelas. Novamente eu li esse livro só por causa de uma garota que ela falou pra eu ler e já resumi bastante o que eu achei do livro, na verdade, né? Não é mesmo? E não Leviosa. A resposta pra vida, o universo e tudo mais. Um livro de fantasia medieval. Gente, eu não leio fantasia medieval, me desculpem, mas eu não vou ter nada pra esse item. Ah, ela é culta demais, ela não tem livro. Não, gente, é porque eu não leio mesmo. Oh, e o do Tristão lá? Mas, será que entra? Senhor dos Anéis, não é? É, Senhor dos Anéis. Não é fantasia medieval. Lógico que é. Sério? Terra Média. Tá. Gente, eu vou falar a mesma coisa de novo. Me perdoe. É Senhor dos Anéis, gente. O que vai ficar pra esse podcast é leia o Senhor dos Anéis. É a moral que a gente pega dessa história. É a moral que a gente pega do podcast. Não leia A Culpa das Estrelas em hipótese alguma. Nem 50 Tons de Cinza. Nem André Vian. André Vian, que parece bom. Fantasia Medieval, eu vou citar um livro que eu ainda não li, embora eu tenha, seja com bastante vontade de ler, que também é do Stephen King, de novo. Chama Os Olhos do Dragão. E uma das coisas que me despertou a curiosidade é porque o Stephen King escreve muito terror sobrenatural. E aí, quando a filha dele nasceu, ela não conseguia ler os livros do pai quando ela era criança. E aí ele fez uma fantasia medieval pra ela poder ler. E a Rowling fez desenhos pra ele na primeira edição. Acho isso maneiro. Queria ler também por causa disso. Esse fantasia medieval pra mim é o Eragon, o Ciclo da Herança. Muito bom. Tem dragões e... Lembra muito, se não é que uma cópia descarada de Senhor dos Anéis com Star Wars, onde o universo de Senhor dos Anéis encontra de Star Wars. Mas é muito bom também. Quando se joga o Jogo dos Tronos, ou vence ou morre. Não existe medo. Um livro que vocês desistiram no meio. Eu não consegui ler um dia. Que eu esqueci de quem é, gente. É um autor super famoso desses best-sellers que vira filme, de romance. Enfim, era um filme que eles ficavam se encontrando de um em um ano, toda data que era aniversário da amizade deles. No fim, sei lá. É que eu assisti o filme, gente, por isso que eu sei o fim. Mas eu não consegui ler ele todo. Mas eu não lembro o nome do autor. Eu não li, não consegui terminar o Diário de Anne Frank, mas porque eu tentei ler ele quando eu era muito novo e não entendia nada do que tava se passando ali, sabe? O contexto histórico não tava claro pra mim. Eu acho que se eu tentasse ler ele hoje, eu conseguiria. Mas enfim, acho que fica isso. Foi Viagem na Minha Terra, do Almeida Garré. Que livro chato. Puta que pariu, caralho, meu. Parece que o livro não tem foco nenhum, né? Não tem foco nenhum. Do nada tem um romance que cai de paraquedas na tua frente. Não deu. Livro muito chato. lembra a infância? O meu livro é A Ilha Perdida. Eu não lembro o nome do autor também, gente. Eu não tenho Alzheimer, sério, não tenho. Eu só não lembro as coisas. É o livro da série Vagalume. Eu gostava de ler esses livros. E esse livro a professora pediu pra gente ler nas férias de julho, pra fazer aquela uma redaçãozinha sobre as minhas férias e sobre o livro. E aí ele me traz lembranças boas. Meu livro também é da série Vagalume, chama Sozinha no Mundo. O nome do autor é Marcos Rey. Me marcou muito porque acho que foi o primeiro livro, assim, que eu tenho lembrança de que eu realmente consegui ler até o final bonitinho, compreender a história e tal. É, a saga Harry Potter, acho que foi o primeiro livro que eu li quando eu tinha 8 anos. Foi a Pedra Filosofal. Na verdade, eu lembro que na época tinha saído, se não me engano, no Prisioneiro de Azkaban. Eu achava que eu não precisava ter lido os dois primeiros livros, então eu comecei pelo terceiro. Até que eu levei uma bronca da minha mãe e aí eu comecei a ler do primeiro. E eu fui a passos módicos e tal, mas eu adorei o livro. E aí, meu, foi ao longo dos anos lendo, quando saía novo livro, ia lendo, pá. Eu já passei noites em claro tentando terminar o livro de Harry Potter. Falar, só mais um capítulo, só mais um capítulo. Quando eu ia ver, tipo, tinha varado a noite, só por isso me lembro a infância. Eu também comecei a ler Harry Potter, né, assim, não precisa colocar, só uma curiosidade, pelo segundo. E aí eu lembro que eu li ele e aí eu descobri que ele não era o primeiro, daí eu fiquei com raiva e abandonei ele e serviu de mousepad pro meu computador por um bom tempo. Eu sou fogo. Eu sou morte. O livro que você gostaria de ter escrito? Bruna, eu sei que é Senhor dos Anéis, fala logo. Não é Senhor dos Anéis. É o Hobbit. Eu vou repetir o autor, mas não é Senhor dos Anéis, tá, gente? Eu queria ter escrito Dom Casmurro, porque aquele livro é maravilhoso. Senhor dos Anéis também é, mas Dom Casmurro é maravilhoso de outra forma. É, eu vou ser obrigado a repetir Thiago Não Me Mate, mas eu vou citar Precisamos Falar Sobre Kevin de novo, porque é uma leitura contemporânea, acho que é mais próximo de mim, da nossa atualidade. Eu queria muito ter escrito aquele livro, eu queria muito ter tido aquela jogada, porque eu acho sensacional e maravilhoso. O livro que eu gostaria de ter escrito, mas não assim, tira a mesma ideia, foi quando pequeno eu vi Crônica de Nárnia, O Leão, o Feiticeiro, Guarda-Roupa. Enquanto eu vi o filme, eu imaginava, caraca, olha, dá pra escrever isso aqui. Pô, como que ninguém fez um livro sobre isso? Que bando de otário! Pode rir! Gente, continua, cara! Eu lembro que tem uma parte assim que tem um anão, né? Da rainha falava, eu descrevi em detalhes a barba do anão, eu, nossa, caraca! E eu nunca escrevi. Daí minha mãe falou, mas já tem livro, seu idiota! Na verdade, foi o Thiago que escreveu as crônicas! Ai, meu Deus! Okay. Normalmente se começa uma história pelo começo. Mas decidi começar pelo fim. Um livro que você viu primeiro nas telas e só então descobriu que tinha um livro. Eu já falei aqui, Crônica de Nárnia. Mas tem um que eu não sabia descobrir esses dias. O Poderoso Chefão. Poderoso Chefão, tá certo? O Poderoso Chefão é um livro. Tubarão é livro. Tubarão é livro. Muito bom ler Tubarão. Tem outro também. It, a Coisa é livro. Olha. É um filme de velho. Oh. Bob Dick. Mas eu não li o livro, eu só vi o filme. Ah, eu acho que eu vi Poderoso Chefão o livro. Não sei. O livro que eu soube da existência pelo filme foi Atlas de Nuvens, do David Mitchell, acho que é o nome do autor, não tenho certeza. Eu achei muito confuso o filme, achei louco do caralho, acho que até hoje eu não entendi aquele filme. Mas pelo livro daria pra entender melhor, então pretendo ler um dia. Eu descobri que os deuses do Olimpo existem. Qual o livro mais maluco que você já leu? Que mesmo assim você gostou? Cara, que difícil. Eu tenho. Finalmente consegui incluir o que eu queria. Finalmente. O livro mais maluco que eu já li foi Alice no País das Maravilhas. Ah, eu também queria citar esse. E eu odeio aquele livro. Eu odeio o desenho desde criança. Odeio as adaptações. Não, mas é um que você gosta. Eu odeio Alice. O livro mais maluco que eu já li, mas que mesmo assim é do caralho, é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Que ele, aparentemente, a primeira vez que você lê ele e você não sabe qual que é o propósito dele, você acha que ele foi escrito por um maluco no meio do manicômio. Sério, é muita bizarrice. Mas ele é de uma sutileza, é de humor inacreditável. Guia do Mochileiro das Galáxias é outra saga do caralho. Eu escolhi Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Mas, Vitor, esse não é um livro de vestibular? É, mas o que me impossibilita de colocar ele nessa categoria? Chupa. Enfim, é muito confuso, principalmente no começo, pra você entender a coisa do defunto autor e tudo mais. Mas o livro é muito bom, é sensacional. Acho que foi o primeiro livro do Machado que eu li e me apaixonei logo de cara, porque é muito bom. E a parte, acho que mais confusa e mais maluca, assim, é bem psicodélica, na verdade. É quando ele tá prestes a morrer, que é, acho que já no finalzinho do livro, e ele começa a ter uns devaneios bem loucos, assim, ele começa a ver um hipopótamo e tá tudo colorido e doido, assim. A obra é muito sensacional. Bem, galera, essas foram as 25 perguntas. Então é isso, tudo certo, galera? Algum recado final? Algum discurso motivador? Leiam, precisamos falar sobre o Kevin. Leiam Senhor dos Anéis, gente! Melhor livro! Bom, a minha indicação então vai ser o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é sensacional. Todo nerd que se preza, todo nerd babaca, tem que ler Guia do Mochileiro das Galáxias. Então é isso. Falou, Vitor! Falou, muito obrigado pelo convite. Falou, Bruna! Falou! Obrigado por ter vindo. Foi um prazer fazer as coisas numa sentada só. Should see how we're living. We ride the bus with the beast on the air. Shut my eyes to the song. Essas digressões aí. O editor corrige, né, editor? Claro, mete uma pica grossa na bunda desse também. Com areia. Da praia. Ai, é. Try to tell us all that we will lose, but it's so easy in this blue where everything is good. Vai embora, vem. Show. Afinal, o vento é uma entidade. Eu acredito que é uma entidade. Eu não. Eu só se pererei fazendo um redemoinho. É só uma força da natureza. É que nem assim, ah, eu adoro putas, mas Maquiavel, a gente não pode escrever isso. Ah, então, meretrizes são bonitas. Explosions on TV and all the girls with heads inside a dream. So now we live beside the pool. Resumindo, ele chorou com um gatinho morto. Pobre Delway. Delway foi esmagado pelos livros, gente. É isso aí, não leiam. Vocês vão morrer no meio.